sou Gesiel Rodrigues, dando as boas-vindas a você aqui na rádio do Projeto Ômega. Todas as quintas-feiras estaremos postando aqui em nossa rádio novos estudos, comentários e artigos para que você possa ouvir também. E hoje, no primeiro programa aqui da rádio Projeto Ômega, nós vamos falar sobre extremismos perigosos. Em sua segunda carta, o apóstolo Pedro escreve assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esta passagem está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, e os primeiros 4 versículos. Uma questão que sempre nos chamou a atenção ao ler esta passagem, a qual faz parte da segunda carta enviada por Pedro aos irmãos da igreja, é o porquê dessa descrença dos escarnecedores. Ora, se grandes e visíveis sinais ocorrerão antes da gloriosa volta do Senhor, e muitos deles já estão ocorrendo, que argumentos ou razões teriam esses escarnecedores para afirmar que todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Este programa busca abordar essa temática e esperamos que sirva para sua edificação e preparação. Em primeiro lugar, gostaríamos de falar do mistério da iniquidade. A palavra ministrada pelo Senhor Jesus nos mostra que haverá um aumento progressivo e exponencial da iniquidade. Isso está em Mateus 24:12. Jesus também diz que haveria um engano jamais visto, gerado pela atuação de falsos cristos e falsos profetas. Isso está em Mateus 24:24. Ele mostra que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Essas duas realidades estão levando e levarão as pessoas a terem uma falsa compreensão dos fatos. No período tribulacional, haverá a maior de todas as manipulações já exercidas sobre a população mundial. E nós, aqui no Projeto Ômega, temos repetidamente alertado nossos leitores a esse respeito. Há uma forma de atuação das forças malignas sobre a mente das pessoas que não é abertamente revelada na palavra em todos os seus detalhes. No entanto, a revelação bíblica nos mostra a sua existência. Por isso, Paulo dá a essa atuação a classificação de mistério da injustiça, ou mistério da iniquidade. Isso está em 2 carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Ou seja, é algo que existe, mas que ainda não compreendemos em profundidade como age. Entendemos que essa atuação da iniquidade, ela é progressiva, como já citamos, Mateus 24:12, e alcançará seu clímax quando for retirada a oposição que impede a manifestação do anticristo, como nos mostra o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2:6. Quando isso ocorrer, será implantada a operação do erro sobre o mundo, durante o governo da besta. Um outro ponto que gostaríamos de destacar é o que está ocorrendo em nossos dias. Sem dúvidas, a palavra está se cumprindo em nossos dias. Ela continua se cumprindo. Temos, através do tópico Últimos Acontecimentos, comentado periodicamente como o cenário para a concretização profética está avançando. Cremos que nenhum servo do Senhor, em sã consciência, possa levantar-se e dizer que as profecias não estão se cumprindo e que o relógio profético não está avançando rapidamente. Pelo contrário, vemos como, de forma fiel, toda a palavra profética está se cumprindo. guerras, rumores de guerras, fomes, desastres naturais, sinais nos céus, aparições espantosas, aumento da tecnologia de controle, apostasia da verdadeira fé, perda paulatina do afeto natural nas pessoas, violência, destruição na família, fomes, pestes, terremotos, ondas gigantescas, clamores por uma mudança e por uma liderança mundial. Tudo isso está ocorrendo bem na frente dos nossos olhos. Até mesmo pessoas que não creem na palavra de Deus, ou sequer ouviram sobre as profecias nela contidas, percebem que coisas estranhas, preocupantes e alarmantes estão ocorrendo. Apenas quem vive num mundo de permanente alienação e fé cega no que determinados meios de comunicação divulgam, narcotizando e anestesiando as pessoas, poderia dizer hoje que as coisas estão normais. Então, vale a pena voltar à indagação original feita neste programa. Ora, se grandes e visíveis sinais ocorrerão antes da gloriosa volta do Senhor, e muitos já estão ocorrendo, que argumentos ou razões teriam esses escarnecedores para afirmar que todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Nós cremos que há duas razões para isso. A primeira é a aceleração final dos eventos e o engano da besta durante a tribulação. Apesar de que a maioria das pessoas, como já vimos, reconhecerem que coisas estranhas estão ocorrendo, que algo anda fora da ordem, no entanto, elas não podem discernir a profundidade desses acontecimentos. Quem não estiver em Cristo não conseguirá discernir bem esses acontecimentos. A própria palavra mostra que em pleno período tribulacional, as pessoas, em sua maioria, vão preferir dar ouvidos à besta e adorá-la. Isso está em Apocalipse 9, versículos 20 a 21, e Apocalipse 16, no versículo 9. A razão para que essas pessoas sejam enganadas durante a tribulação, mesmo diante de grandes sinais acontecendo, é que elas serão ludibriadas pela besta, como nos mostra o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Também haverá uma aceleração tal dos acontecimentos cataclísmicos e malignos que as pessoas ficarão mais confusas do que já estão e darão ouvidos às razões e explicações que serão apresentadas pela besta. O apóstolo João viu esta cena e descreve assim: "E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?" Essa passagem está em Apocalipse 13, 4. Então, em pleno cenário tribulacional, haverá pessoas blasfemando de Deus e perguntando de forma escarnecedora: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Um segundo ponto que gostaríamos de destacar é a manipulação maligna antes da tribulação. Ora, se durante a tribulação haverá um gigantesco engano e a aceleração dos acontecimentos vai enganar aquelas pessoas que não estão em Cristo, devemos estar atentos também à manipulação que já existe em nossos dias. As forças malignas do engano têm planos, e para concretizar o principal desses planos, que é a manifestação do anticristo, muitas formas de atuação são usadas por aqueles que servem direta ou indiretamente tais forças. Uma dessas formas é o condicionamento. Uma ideia ou fato é apresentado de forma gradual e progressiva, com o objetivo de criar uma propensão à aceitação natural daquela ideia ou fato. A mídia tem sido usada sistematicamente para esse fim. Filmes, livros e entrevistas têm cumprido esse papel de condicionar pessoas a adotarem determinados pensamentos e atitudes. Um exemplo disso é a propensão da população jovem a ver com bons olhos manifestações espirituais de bruxaria, de vampirismo, como se fosse algo bom. A mesma geração que cresceu lendo e assistindo Harry Potter agora se curva diante do vampirismo da série Crepúsculo. Ou seja, é uma geração preparada mentalmente para receber as assombrosas manifestações malignas aparentemente agradáveis do anticristo. Esse é apenas um pequenino exemplo desse condicionamento. Outra forma de manipulação das forças malignas já em nossos dias é a contra-informação ou a falsa informação. Nos últimos tempos, temos lido, visto e observado inúmeros artigos e comentários que trazem datas para catástrofes, datas para guerras, datas para terremotos, para redução populacional, até para o fim do mundo. É óbvio que o nosso dever é pesquisar todas essas informações. Porém, fica aqui o nosso alerta. Nem todas as informações de cunho apocalíptico que são divulgadas por aí são verídicas. A maioria delas é falsa. Algumas são fruto da imaginação de pessoas com um grande talento para criar realismo fantástico. Outras, fruto apenas de brincadeiras, de pessoas que estão brincando com algo que não conhecem. No entanto, cremos que algumas dessas informações que criam uma enorme expectativa nas pessoas são geradas pelo mistério da iniquidade, com o único objetivo de provocar descrença. E é muito importante que estejamos atentos a isso. É o que se conhece como contra-informação, uma informação lançada para confundir, enganar e gerar no ouvinte um determinado efeito. Por exemplo, se alguém anuncia um acontecimento num dia e aquele acontecimento não ocorre, isso gera automaticamente descrédito. Agora, imagine quantos acontecimentos têm sido anunciados e não têm ocorrido. Isso vai gerando, pouco a pouco, um descrédito crescente, que combina perfeitamente com a revelação dada pelo apóstolo Pedro do que ocorreria nos últimos dias. Ou seja, escarnecedores perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Cremos que essa estratégia de manipulação maligna está sendo usada principalmente para atingir aqueles que creem nas profecias bíblicas. Da mesma forma que o condicionamento é uma arma que atinge principalmente aqueles que rejeitam ou não conhecem a palavra profética, a contra-informação é uma arma que está sendo usada para atingir aqueles que acreditam nas promessas, mas que têm se deixado levar por essas contra-informações. Devemos estar atentos a este ardil maligno. Cremos que a própria elite, que está preparando o sistema da besta, tem criado algumas datas para desacreditar pessoas que creem nas profecias. Em meio a sinais tão claros da proximidade da vinda do Senhor, há muitos que estão sendo levados a não crer em nada por causa dos falsos anúncios e falsas profecias. Podemos discernir nisso o sorrateiro engano do inimigo e de suas hostes. Semeiam-se falsas informações, falsas notícias, cria-se uma grande expectativa e nada. Outras vezes, essas falsas informações ou profecias servem apenas para desviar a atenção das pessoas de onde deveria verdadeiramente estar essa atenção. A palavra de Deus nos mostra um caminho perfeito em relação a tudo isso que nós temos visto. Um caminho que nos livrará dos perigosos extremos que levam à confusão e ao engano. Este caminho é o equilíbrio do Evangelho. Ao mesmo tempo em que nos alerta para o engano crescente que haverá, a palavra de Deus nos insta a estarmos atentos e cientes dos sinais. Estar atento aos sinais não invalida o fato de filtrar os acontecimentos. Podemos aplicar aqui o ensinamento de Paulo: examinar tudo e reter o bem. Não é porque falsas informações são propagadas que vamos deixar de estar atentos aos acontecimentos, pois este é o nosso dever como Igreja de Cristo, que o espera com ânimo sincero, de acordo com as palavras de Pedro. Nós estamos inseridos nesses acontecimentos. Muitos têm acreditado em toda e qualquer teoria, data, informação secreta, conspiração, que são costumeiramente divulgados. Isso, em nosso entendimento, é um grave erro que pode levar ao engano e à perdição. Outros, no extremo oposto, creem que nada está ocorrendo e que não vale a pena conferir nenhuma informação, dizendo que todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, e fazendo coro dessa forma com os escarnecedores apontados pelo apóstolo Pedro. Esse extremo é um outro erro, pois também levará ao engano e à perdição de muitos. Um belo exemplo do que estamos querendo transmitir ocorreu no século I no seio da Igreja. Após uns 15 anos de existência da Igreja, pessoas começaram a ensinar que o dia do Senhor chegaria a qualquer momento, já naqueles dias. Obviamente, esses profetas eram falsos profetas, e os que ensinavam isso eram falsos mestres. O próprio Senhor Jesus já havia ensinado que sua volta só ocorreria após o cumprimento de vários sinais e acontecimentos. No entanto, esses ensinamentos falsos começaram a ganhar força, a ponto de Paulo escrever em sua segunda carta aos irmãos em Tessalônica para que eles não dessem crédito a esse tipo de ensinamento e notícia. Isto está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nos versículos de 1 a 3. O apóstolo Paulo se opôs a esse tipo de especulação e falso ensino, e ele se opôs a isso usando a palavra. Ele lembrou dois dos muitos sinais que já haviam sido estabelecidos pelo Senhor Jesus. Paulo ensina que o dia do Senhor, que é o dia de sua gloriosa manifestação, não ocorrerá antes da apostasia e da revelação do anticristo. Porém, Paulo não desencoraja os irmãos a estarem atentos aos sinais e à proximidade do dia do Senhor. Pelo contrário, ele mostra a eles dois importantes sinais para que tivessem uma melhor visão a respeito da vinda do Mestre. Paulo não disse assim: irmãos, não se preocupem com esta coisa de volta de Cristo, ou irmãos, tem coisas mais importantes para a gente fazer ou se preocupar. Não, se lermos as cartas aos mesmos tessalonicenses, o assunto que norteia essas duas cartas de Paulo é a vinda do Senhor. Paulo mostra a verdadeira atitude que devemos ter em relação com as profecias. Devemos estar constantemente atentos, vigilantes e alicerçados na palavra de Cristo. O apóstolo dos gentios nos mostra qual deve ser a atitude equilibrada do verdadeiro cristão: estar atento aos sinais. Ele deu dois importantes sinais: desejar ardentemente a volta do Senhor, porém, ao mesmo tempo, estarmos atentos a respeito das falsas informações e dos falsos ensinos. As profecias bíblicas são as nossas bússolas, e como muitas delas apontam para eventos que ocorrerão no mundo, devemos, obviamente, estarmos atentos a estes eventos. Os irmãos que habitavam em Jerusalém no século I, quando começaram a haver levantes nacionalistas na Judéia, a partir de 66 d.C., e uma constante animosidade e clima de conflito entre tropas romanas e grupos nacionalistas judeus, começaram a ficar atentos. Afinal de contas, Jesus já havia falado sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Quando aqueles irmãos souberam que tropas romanas marchavam rumo a Jerusalém, então eles fugiram rapidamente à cidade de Pela. Este é um fato histórico, e a história nos mostra que o número de irmãos nossos mortos em 70 d.C. foi ínfimo em relação a quase 1 milhão de pessoas que morreram naquela época. Por que aconteceu isso? Porque aqueles irmãos deram crédito à palavra de Deus e estavam atentos aos acontecimentos. Que o nosso ânimo sincero em relação à volta de Cristo seja despertado a cada dia, como desejava Pedro ao escrever suas cartas. Vamos examinar cada notícia, cada acontecimento, cada teoria, ideia ou cada impressão à luz da palavra de Deus e à luz do Espírito Santo, fugindo desses dois extremismos perigosos. O primeiro extremismo é ser levado por qualquer informação. O segundo extremismo é não dar crédito a nenhuma informação. Devemos rejeitar esses dois extremos e andar de acordo com o equilíbrio que nos mostra a palavra de Deus. Se usarmos a palavra profética como um filtro, essa mesma palavra nos mostrará qual é a real importância de cada acontecimento. Fiquem todos na paz de Cristo. E até a próxima quinta-feira, aqui na Rádio Projeto Ômega, com mais um programa para você. Até lá!